Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos compartilhar com vocês o oitavo capítulo desse livro Santidade. Para o português, veio acompanhado do texto de Hebreus, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. O autor desse livro que nós resumimos é John Charles Rale, que foi ministro do Evangelho por cerca de 40 anos, até ser indicado como primeiro bispo de Liverpool, na Inglaterra, em 1880. Estamos então falando de um texto escrito no século XIX. Depois de uma introdução e 7 unidades, vamos compartilhar agora a 8ª unidade. Eu recomendo a você que não deixe de ouvir um só instante. A unidade se chama Cristo é Tudo. Colossenses 3, versículo 11. Nós temos em 3 palavras a ideia fundamental do que significa a essência, a substância do cristianismo. Para mim, o viver é Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Filipenses 1:21, Gálatas 2:20. Propositalmente, o autor encerra o presente volume com um comentário e exposição sobre esse notável texto bíblico. Cristo é a mola mestra, tanto do cristianismo doutrinário, quanto do cristianismo prático. Um correto conhecimento de Cristo é essencial para o correto conhecimento do processo de santificação, também da justificação. Aquele que quiser seguir a santificação não conseguirá obter qualquer progresso enquanto não conferir a Jesus Cristo o lugar que lhe é de direito. Ele deu início a esse volume com uma clara afirmação a respeito do pecado e encerra com uma declaração igualmente cristalina a respeito de Cristo. Eu mais uma vez digo que o texto é todo escrito em resumo. Um resumo todo foi feito do livro desse autor que mencionei a vocês. Cada palavra, cada item, cada capítulo segue exatamente a direção que o autor escreveu. Somente em alguns momentos nós vamos dialogando com o texto e compartilhando alguma coisa que diz respeito à nossa vida hoje. Em primeiro lugar, o autor afirma e nós reafirmamos: Cristo é tudo nos conselhos de Deus. Em primeiro lugar, cumpre-nos entender que Cristo é tudo dentro de todos os conselhos de Deus acerca do homem. Cristo estava com Deus, era Deus e era igual a Deus. João 1:1 e Filipenses 2:6. Mesmo então, ele era o amado filho do Pai, declarou ele, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. E também desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Mesmo então, Cristo era o Salvador e fomos criados por Deus e alguns dizem escolhidos. Nós cremos que todos foram escolhidos para a salvação e alguns aceitam, outros não. Nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, Efésios 1, versículo 4. Enquanto ele mesmo era conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1, 20. E a sua pergunta é: e onde Cristo estava então? Bem, no princípio o Senhor lançou os fundamentos da terra e os céus são obras das suas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Todavia o pecado ergueu-se como uma barreira entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós, seres humanos. Se nós tivéssemos sido tratados pelo Senhor conforme merecíamos, então nada haveria que nos aproximasse dele. Não estaríamos diante dele, exceto na condição daqueles condenados à morte, o inferno e a ruína eterna. E onde Cristo estava então? Naquele mesmo dia, Cristo foi revelado a nossos trêmulos primeiros pais como a única esperança de salvação. No dia mesmo em que eles caíram, foi-lhes dito que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, que um Salvador nascido da mulher haveria vencer ao diabo, obtendo para o homem, o ser humano pecaminoso, o direito à entrada na vida eterna. Gênesis 3,15. Queridos irmãos, houve tempo em que o mundo parecia estar afundado e sepultado na sua ignorância sobre Deus. Os impérios egípcio, assírio, persa, grego, romano, nada tinham feito senão espalhar superstições e idolatria. Poetas, historiadores, filósofos tinham mostrado que, a despeito de todo o seu brilhantismo intelectual, não tinham qualquer correto conhecimento de Deus e que o ser humano deixado entregue a si mesmo torna-se completamente corrupto. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, 1 Coríntios 1, 21. Excetuando alguns poucos e desprezados judeus perdidos em um caminho do mundo, a humanidade inteira estava morta na ignorância e no pecado. O que foi que Cristo fez então? Você pergunta, líder. Ele deixou a glória em que vivera por toda a eternidade na companhia do Pai e desceu a esse mundo a fim de prover a salvação aos homens. Aproxima-se agora, queridos, o tempo em que o pecado será expelido desse mundo. Como nunca, nós temos que pregar acerca da volta de Jesus. A iniquidade não ficará florescendo impune para sempre. Satanás não continuará reinando indefinidamente, nem a criação ficará gemendo, sobrecarregada e aflita para sempre. Chegará o tempo da restauração de tudo. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde a retidão fixará, residência, e esse mundo ficará repleto do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E onde estará Cristo, então, o que ele fará? E a resposta é: o próprio Cristo será o rei. Ele retornará a esse mundo e haverá de renovar todas as coisas. Aleluia. Chegará o dia quando todos os homens serão julgados. O mar entregará os mortos nele sepultados, e o Hades e a morte não reterão os mortos que nele se acham. Todos quantos dormem nos sepulcros despertarão e sairão, e cada um será julgado de conformidade com as suas obras, conforme Apocalipse 20, versículo 13, Daniel 12, versículo 2. E onde Cristo estará então? Você continua perguntando. E a resposta é: o próprio Cristo será o juiz. O Pai a ninguém julga, diz a palavra, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que um receba segundo o bem e outro segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. João 5, 22, Mateus 25, 31, 2 Coríntios 5, 10. Podemos dizer, na criação, na redenção, na restauração e no julgamento final, em todas essas coisas, Cristo é tudo. O nome do capítulo. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 23. Esse, em suma, é o primeiro ponto desse último capítulo. O segundo é: Cristo é tudo na Bíblia. Em segundo lugar, devemos compreender que Cristo é tudo nos livros inspirados de que se compõe a Bíblia. Em toda parte de ambos os testamentos, podemos achar a pessoa de Cristo, obscura indistintamente no começo, mas clara e distintamente no meio, mas plena e inequivocamente no fim, mas real e substancialmente por toda a Bíblia. Guarde isso. Real e substancialmente por toda a Bíblia. Ou seja, Cristo é a única chave capaz de destrancar muitos dos trechos obscuros da palavra de Deus. Cristo crucificado era exibido em cada sacrifício do Antigo Testamento. Atenção, irmão, irmã, para o Pentateuco ou Hexateuco, até o sexto livro da Bíblia, primeira a sexta. Cada animal morto e oferecido sobre o altar era uma confissão prática de que se esperava um Salvador que morresse pelos pecadores. Um Salvador que tirasse o pecado do ser humano, sofrendo como seu substituto e portador do pecado em lugar do pecador. 1 Pedro 3, versículo 18. É absurdo supormos que uma matança sem sentido de animais inocentes, acontecesse sem qualquer objeto distinto em vista, e isso pudesse agradar ao Deus eterno. Não, tinha um sentido. Abel estava olhando para Cristo quando ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. Não somente o coração de Abel era melhor que o do seu irmão, mas ele também demonstrou que tinha conhecimento sobre o sacrifício vicário e que tinha fé na expiação pelo pecado, ao oferecer as primícias, o mais seleto dentre o seu rebanho. Ele declarou a sua crença de que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abro aqui agora um parêntese. Meu irmão, minha irmã, querido líder, não ouça mais uma vez essa palavra, deixando-a de lado posteriormente. Abel já demonstra que ele entregou o melhor. Só há adoração a Deus quando nós entregamos o melhor do nosso tempo, dos dons, dos talentos, dos ministérios, de todo o nosso coração. Foi a respeito de Cristo que Enoque profetizou nos dias em que a iniquidade andava solta antes do dilúvio. Disse ele: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Perceba, Judas 14, 15. Para fazer convictos todos, não são alguns, não, todos os ímpios. Para Cristo é que Abraão olhava quando habitava em tendas na terra prometida. Ele acreditava que dentre os seus descendentes, na pessoa de alguém que nasceria de sua família, todas as nações da terra seriam abençoadas. E pela fé, ele contemplava o dia de Cristo e se rejubilava diante disso. Jacó falou a seus filhos a respeito de Cristo quando jazia moribundo. Jacó assinalou a tribo da qual Cristo haveria de nascer e predisse que a ele obedecerão os povos, o que ainda haverá de ter cumprimento. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, versículo 10. Vejam, líderes, Cristo era a substância representada por toda a lei cerimonial, moral, judicial, sanitária, que Deus entregou ao povo de Israel pelas mãos de Moisés, sobretudo a lei moral, os 10 mandamentos. Os sacrifícios matutinos e vespertinos, o contínuo derramamento de sangue, o altar, o propiciatório, o sumo sacerdote, a Páscoa, o dia da expiação, o bode expiatório, todas essas coisas eram outras tantas representações simbólicas, tipos e emblemas de Cristo e de sua grande realização. Deus teve compaixão das fraquezas do seu povo, ele lhes ensinou a respeito de Cristo, linha após linha, conforme ensinamos aos nossos filhinhos, através de comparações e símiles. Foi especialmente nesse sentido que a lei serviu de aio para conduzir o seu povo a Cristo. Gálatas 3, versículo 24. Veja, há toda uma sinopse aqui que o autor vai fazendo sobre o ministério de Jesus já nos primeiros livros da Bíblia. Foi para Cristo que Deus chamou a atenção dos israelitas, mediante todos os milagres diários que foram efetuados diante dos olhos deles no deserto, a coluna de fogo e de nuvem que os guiava, o maná que caía do céu e que os alimentava a cada manhã, a água que jorrou na rocha ferida e que o seguia, todas essas coisas, e cada uma delas era símbolo de Cristo. A serpente de metal, naquela memorável ocasião em que a praga das serpentes peçonhentas foi enviada contra Israel, também era um emblema de Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4, João 3, versículo 14. Avançando na Bíblia, Todos os juízes eram tipos de Cristo. Josué, Davi, Gideão, Jefté, Sansão e todos os demais a quem Deus levantou para livrar Israel do cativeiro. Todos esses eram homens representativos de Jesus Cristo. Embora fracos, instáveis e falhos, como eram alguns, eles foram postos como exemplos de coisas melhores em um futuro distante. Todas aquelas personagens tinham por propósito relembrar as tribos de Israel de que ainda viria ao mundo um libertador muito maior do que todos aqueles vultos. Davi foi um rei como um tipo de Cristo, ungido, escolhido quando alguns poucos lhe davam honra, desprezado, rejeitado por Saul e por todas as tribos de Israel, perseguido, forçado a fugir para escapar com vida, um homem de tristezas a sua vida inteira, mas afinal de contas, um vencedor. Com todas essas coisas, Davi representava Cristo. A respeito de Cristo é que falaram todos os profetas, desde Isaías até Malaquias. Eles viam coisas como que através de um espelho fosco. Algumas vezes demoravam-se a meditar sobre os seus sofrimentos e de outras sobre as glórias que se seguiriam. 1 Pedro 1,11. Nem sempre eles assinalaram para nós a distinção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, como duas velas em linha reta, uma por detrás da outra. Algumas vezes eles viam ambos os adventos, como se fossem um só, e falavam a respeito de ambos esses adventos numa sentada de pena. Algumas vezes eram impelidos pelo Espírito Santo a escreverem sobre o período do Cristo crucificado e de outras falavam sobre o reino de Cristo nos últimos dias. Sem importar com isso, porém, em suas mentes salientava-se supremo ou o Cristo crucificado ou o zelo reinante de Cristo. É sobre Cristo, querido irmão, querida irmã, que a Bíblia fala em todo o Antigo Testamento, nos livros sapienciais, históricos. Nem seria necessário dizê-lo que o Novo Testamento também está repleto. Nos quatro evangelhos encontramos Cristo vivo, falando e movendo-se entre os homens. No livro de Atos vemos Cristo sendo pregado, publicado, proclamado, as epístolas expõem, exaltam, explicam a pessoa de Cristo, suas realizações, mas do começo ao fim, do primeiro ao último livro da Bíblia, há um nome que está acima de todos os demais e esse nome é de Cristo. Aleluia. Com isso encerramos a segunda etapa dessa última palavra. Entrando no terceiro item, Cristo é tudo na religião de todos os cristãos verdadeiros. Ele fala crente, eu estou tomando a liberdade de chamar de cristão. Em terceiro lugar, compreendamos que Cristo é tudo na religião de todos os verdadeiros crentes na terra ou cristãos na terra. Aquilo que o sol representa em nosso firmamento, isso Cristo representa para o verdadeiro cristianismo. Cristo é tudo. Não estamos excluindo a obra do Pai e a obra do Espírito, mas agora permitam-nos, os leitores, mostrar e os ouvintes o que queremos dizer. Autor e esse que resume essa obra. Cristo é tudo na justificação dos pecadores. Diante de Deus, somente por meio de Cristo podemos ter a paz com Deus, o Santo. Somente por intermédio dele podemos obter a admissão à presença de Deus, do Deus Altíssimo, para ali permanecermos sem temor pelo qual Cristo temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, para ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 12, Romanos 3, 26. Poderíamos alegar que temos cumprido os nossos deveres para com Deus? Diríamos que temos cumprido as nossas obrigações para com o próximo? Apresentaremos nós todos, ouvintes, líderes, pastores, missionários, missionárias, apresentaremos diante dele nossas orações, nossa regularidade, nossa moralidade, nossas mudanças de comportamento, nossa frequência aos cultos. Pediríamos para ser aceitos em face de qualquer uma dessas coisas? Qual dessas coisas é capaz de resistir à perscrutadora inspeção dos olhos sondadores de Deus, irmãos e irmãs? Qual delas seria capaz de justificar-nos realmente? Nenhuma! Qual dessas coisas nos faria atravessar incólumes o julgamento divino, fazendo-nos pousar na glória com toda a segurança? Qual? Nenhuma! Nenhuma! Nenhuma dessas coisas. Tomemos qualquer dos 10 mandamentos e deixemo-nos sondar por ele. Temos quebrado esse mandamento por repetidas vezes. Não poderíamos justificar nenhuma das acusações entre mil que Deus nos fizesse. Examinemos criteriosamente a qualquer um de nós e veremos que não passamos de meros pecadores. Há somente um veredito: todos somos culpados, todos merecemos o inferno, todos devemos morrer. Com que, pois, nos aproximaríamos de Deus? De que maneira? De que forma? Precisamos nos aproximar em nome de Jesus, irmão, irmã, sem contar com qualquer outro fundamento, sem apresentar qualquer outro apelo além desse. Cristo morreu na cruz pelos ímpios e eu confio nele. Cristo morreu por mim e eu creio nele. As vestimentas do nosso irmão mais velho, a retidão de Jesus Cristo, essas são as únicas vestes que são capazes de nos cobrir, as únicas que nos podem capacitar a permanecer sobre a luz dos céus sem qualquer vergonha. Queridos, o nome de Jesus é o único pelo qual obteremos entrada nos portões da glória eterna. A marca deixada pelo sangue de Cristo é a única que pode salvar-nos da destruição. Quando os anjos estiverem separando os filhos de Adão uns dos outros, no derradeiro dia, se não formos achados, marcados com aquele sangue expiatório, melhor seria se nunca tivéssemos nascido. Oh, que nunca nos esqueçamos que Cristo deve ser tudo para aquela alma que quiser ser justificada. Temos que contentar-nos em ir para o céu como meros esmoleres, salvos pela graça divina gratuita, simplesmente confiando em Jesus, porquanto de outra maneira nunca, nunca, nunca poderemos ser salvos. Quem pode dizer outra coisa senão que novamente Cristo não é somente tudo em nossa santificação, se somos verdadeiros crentes, mas também é tudo em nosso presente consolo? Quem poderia ser suficiente para essas coisas? O que é capaz de capacitar um crente a suportar todas as lutas espirituais? Nada, senão a consolação que nós encontramos em Jesus Cristo, que o pecador encontra em Cristo. Dizemos que a simpatia é uma coisa agradável, mas não há simpatia como a de Jesus Cristo em todas as nossas aflições. Ele é afligido, conhece as nossas tristezas, em todas as nossas dores. Ele também sente dor, e tal como um bom médico, ele não nos deixará passar uma gota de tristeza mais do que somos capazes de tolerar. Escreveu Davi em certa ocasião: nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94, versículo 19. Muitos crentes, estamos certos, poderiam dizer outro tanto: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Salmo 124. O modo como um crente consegue atravessar vitorioso por todas as tribulações é algo que nos parece admirável. Parece incompreensível como ele é sustentado ao passar pelo fogo e pela água. Porém, a verdadeira explicação disso, irmão e irmã, é apenas esta: Cristo não é apenas a justificação e a santificação do crente, mas ele também é a sua consolação. Ademais, assim como Cristo é tudo no que tange ao consolo dado aos verdadeiros crentes na vida presente, assim também Cristo é tudo nas suas esperanças relativas ao porvir. Nenhuma esperança é razoável se não estiver fundamentada na Bíblia e na máxima que afirma que Cristo é tudo. Um verdadeiro crente mantém uma boa esperança quando contempla o futuro. O homem mundano não tem esperança alguma. O crente verdadeiro vê a luz à distância, mas o homem mundano vê somente trevas. Qual é a esperança do verdadeiro crente? É precisamente a seguinte: Jesus Cristo em breve voltará, sem nenhum pecado, em companhia de todo o seu povo, a fim de enxugar toda lágrima, a fim de ressuscitar os corpos do seu povo e de suas sepulturas, a fim de acolher perto de si toda a sua família espiritual, a fim de que os remidos estejam com ele para sempre. Aleluia. Essa é a nossa bendita esperança. Tito, capítulo 2, versículo 13. Por enquanto, estamos frequentando uma escola, mas então desfrutaremos de um eterno feriado. Agora somos sacudidos pelas águas agitadas de um mundo perturbador, mas então, irmão, irmã, haveremos de aportar em um porto seguro e tranquilo. Agora é tempo de espalhar, líder, mas então haverá o tempo de recolher. Agora é tempo de semeadura, missionário, missionária, mas então será o tempo da colheita. Agora é tempo de trabalhar, pastor, pastora, mas então será o tempo de recebermos os galardões. Agora é a cruz, mas então receberemos a coroa no celeste porvir. Em toda religião salvatícia, verdadeira, Cristo é tudo. Ele é tudo na justificação, é tudo na santificação, é tudo no consolo, ele é tudo na esperança. Bendito é o homem que tem o seu conhecimento desse fato, e bem mais bem-aventurado ainda é aquele que assim sente. Tomara que os homens, oxalá os homens, provassem a si mesmos, verificando que já sabem sobre isso em benefício de suas próprias almas. Penso que resumimos a contento essa terceira parte. A quarta parte do capítulo diz que Cristo será tudo no céu. O autor ainda adiciona uma coisa a mais e com isso encerra o assunto. Compreendamos claramente que Cristo será tudo no céu. Aleluia. Ele é tudo aqui na terra e ele será tudo no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, versículo 12 e 13. A presença de Cristo em pessoa será o aprazimento. O prazer, irmãos e irmãs, o aprazimento eterno de todos quantos estiverem habitando os céus. Contemplaremos a sua face, ouviremos a sua voz, falaremos com ele como um amigo fala com seu amigo. Apocalipse 22, versículo 4. Doce é o pensamento que mostra que, sem importar quem esteja ausente, por ocasião das bodas, o próprio Senhor Jesus estará presente. A sua presença satisfará todas as nossas necessidades. Salmo 17, versículo 15. Ah, irmãos, hoje é tempo de dizermos: Cristo é tudo. Infelizmente, porém, quão pouco preparados para o céu estão muitos que falam em ir para o céu, irmãos e irmãs. Ou mesmo que não sejam irmãos e irmãs, muitos falam em ir para o céu, para o céu. Quando muitos falam que vão para o céu quando morrerem, ao mesmo tempo em que não manifestam qualquer fé salvífica e nem qualquer real conhecimento da pessoa de Jesus. Esses não honram a Cristo nesse mundo. Nesse mundo eles não têm qualquer comunhão com ele, com Jesus Cristo. Não amam a Cristo. O que esses tais poderiam estar fazendo no céu? O céu não seria lugar apropriado para eles, não. As alegrias celestiais não alegrariam essas pessoas. A felicidade celeste não poderia ser compartilhada por eles. As atividades que caracterizam o céu seriam uma canseira, um enfado para o coração dessas pessoas. Se você está entre esses, arrependa-se hoje e mude a sua atitude antes que seja tarde demais, porque a sua satisfação está naquilo que Satanás oferece. A sua satisfação é o seu amor pelo que é passageiro, pelo mundo. Você ama o mundo, então você não tem nada para fazer no céu. E você ama tanto a si mesmo, e se envaidece tanto, e se ilude tanto consigo mesmo, às vezes por complexo de inferioridade, que se manifesta como um complexo de superioridade, mas você ama é a si mesmo. Não há lugar para você no céu. Não que não tenhamos que nos amar, mas o amor a nós mesmos provém, em primeiro lugar, do nosso amor a Deus. Ele é o primeiro. Em segundo lugar, nós amamos a obra dele, que nos brindou, criando as nossas vidas. Aí sim, nós nos amamos. E amamos como somos, como ele nos criou, não querendo ser mais. Não estando sempre insatisfeitos e tentando provar para os outros que temos valor. Não, nós aprendemos a nos amar como ele nos amou e como ele nos criou. Em terceiro lugar, só nesse aspecto, se você ama o mundo, você não tem parte nenhuma com Deus. Se você ama qualquer coisa desse mundo, você não tem parte nenhuma com Deus. Você odeia Deus. Eu não estou dizendo que você não possa gostar de coisas desse mundo, como lazer, que Deus criou, como o prazer em coisas que ele criou, por exemplo, na culinária, Como prazer esportivo, você pode ter uma série de situações e de circunstâncias e de coisas que te dão um prazer, mas veja bem, esse não é o seu assunto, esse não é o seu principal assunto, essa não é a sua principal motivação, esse não é o seu falar. Nem aquilo que você tem como prazer, nem aquilo que você tem como enfermidade, o seu falar é Cristo, porque aquele que está em Cristo pode declarar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o pecado e o pecado está crucificado para mim. Ah, irmãos e irmãs, hoje é o dia derradeiro. Liderança, hoje é o dia derradeiro. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele deveria ser tudo na igreja. Mas ele não é tudo na igreja. Os nossos administradores e os irmãos e as irmãs se envaidecem e se alegram com os templos públicos esplêndidos, com os numerosos cultos religiosos, contando que eles têm mais gente do que outros ministérios, com as cerimônias litúrgicas esplendorosas, com exércitos de homens ordenados ao ministério daquela denominação. Tudo isso é como nada aos olhos de Deus. Se o próprio Senhor Jesus, em todos os seus ofícios, não estiver sendo honrado, magnificado, glorificado, exaltado, não passa de uma carcaça aquela igreja onde Cristo não é tudo. Se Cristo é tudo na igreja, a única palavra de ordem de uma igreja onde Cristo é tudo é: temos que cumprir a grande comissão. Os irmãos não sabem nem do que se trata isso. Então eu vou ajudar você, líder. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Isso é a grande comissão. Se uma igreja vive, respira, transpira, canta, e trabalha nesse sentido, ah, então ela está caminhando na direção de fazer com que a sua igreja seja tudo. Senão, não passa de sepulcro caiado, não passa de um grande velório disfarçado, não passa de um caixão cheio de mortos dentro da igreja, adornado por cultos, liturgias e outras coisas mais. Nós poderíamos ter mostrado como Cristo deve ser tudo no ministério cristão, no ministério missionário, pastoral, ministério de liderança. Mas o autor deixa claro a grande realização que cabe aos homens ordenados, homens e mulheres, ao ministério. Consiste em exaltar a pessoa de Jesus. Você é ministro? Então você exalta a pessoa de Jesus Cristo. Você está exaltando a pessoa de Jesus Cristo todos os dias? Então Cristo é tudo para você. Compete-nos ser parecidos com o poste sobre o qual foi elevada a serpente de metal no deserto, serpente de bronze. Seremos úteis somente enquanto estivermos exaltando a Jesus Cristo, o grande objeto da nossa fé. Se você não quiser usar a palavra objeto, por não entender o seu significado idiomático, então diga assim: que Cristo é o grande sentido da nossa fé. Também cabe-nos ser embaixadores que anunciem as boas novas da salvação a um mundo rebelde contra o Filho do Rei e se ensinarmos os homens a pensar mais sobre nós mesmos e sobre nosso ofício eclesiástico do que sobre Jesus Cristo, então estaremos sendo indignos do lugar de ministros do Evangelho. Sobre o que você tem falado com as pessoas? A maior parte do tempo em que você conversa com elas, você conversa sobre o quê? É sobre a grande comissão? É sobre Jesus? Ou é sobre os cuidados desse mundo? O Espírito de Deus nunca honrará aqueles ministros que não testificam de Cristo, que não fazem Cristo aparecer como tudo. Cristo é tudo? Pergunta o autor. Então aprendamos quão irremediavelmente inútil é a religião destituída de Cristo. Há um número de homens e mulheres batizados, mas que para todos os efeitos práticos, nada conhecem a respeito de Cristo. Eu não tenho isso muito distante, não. Tenho pessoas que foram batizadas há um ano e pouco atrás, mas Cristo parece ser mais o nada do que o tudo. O que essa gente conhece sobre Jesus Cristo na prática? Nada, ou quase nada, ou um nada em absoluto. Qual familiaridade experimental, prática na sua vida, eles têm com relação a Jesus Cristo, os ofícios, os ministérios, a realização de Cristo com o seu sangue, com sua retidão, com sua mediação, com seu sacerdócio, com sua intercessão? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Como saem os estudantes de seminários após a sua formatura, saem totalmente apaixonados, incendiados pela afirmação de que Cristo é tudo, ou estão preocupados com os ganhos que obterão e os privilégios, ou preocupados se serão aceitos ou não pela comunidade que os acolherá, ou que os receberá sem acolher? Irmãos, isso é duro dizer, mas essa é a religião de dezenas de milhões de pessoas que a si mesmos se chamam de cristãs ao redor do mundo. Por isso, o número não pode nos iludir. O Deus do céu selou e nomeou a Cristo como único Salvador, como único caminho para a vida eterna. E todos quantos quiserem ser salvos terão que contentar-se em deixar tudo, salvar-se por Cristo, pois do contrário, nem ao menos poderão ser salvos. Segundo lugar, nessa parte já conclusiva, permita-me dizer uma outra coisa: Cristo é tudo? Então que você aprenda que é pura insensatez querer atrelar qualquer coisa a Cristo e tentar fazer uma mediação ou uma conciliação entre um projeto secular, um projeto nesse mundo, ter prazer nas coisas desse mundo e ao mesmo tempo ter prazer na grande comissão. Ter prazer na vida de Cristo como necessária salvação da alma. Na realidade, irmãos, irmãs, líderes, pastores, pastoras, missionários, missionárias, na realidade, o que nós estamos vendo é desonra. Desonram-no. Desonram a Jesus Cristo na maneira mais vergonhosa dentro de um sistema religioso deles. Concedem a Cristo uma certa participação, pequenininha, mas não o lugar de Deus. Não o lugar que Deus tensionou para ele preencher. Cristo com exclusividade não é tudo para suas almas. Não. Para essas pessoas, o que vale é Cristo e a igreja. De preferência, mais a igreja. E de preferência, que os cultos não sejam tão longos assim. Outro dia eu compartilhava com os irmãos que no século XVIII ainda não havia ministério do louvor e os cultos demoravam 1 hora, 1 hora e 15. E eram abençoadíssimos. Cantava-se um hino, oravam, 2, 3 hinos, orava-se e ministrava-se a palavra. Mas eu percebi que além da constatação de que é possível ter um culto abençoado nesse período, havia uma certa expectativa, criou-se até uma certa expectativa. Eu percebi isso no olhar. Talvez estivesse errado. Mas se eu estou errado nessa situação que estou contando, eu tenho 30 e poucos anos de ministério para dizer a você que em todos os lugares que passamos, encontramos pessoas a lutar, a batalhar, a defender que tudo seja rápido demais. E eu fico me perguntando, será que essas pessoas vão chegar em casa e imediatamente vão lanchar e dormir, vão tomar o banho e vão dormir? Ou é para sair da igreja mesmo? Irmãos e irmãs, para essas pessoas o que vale é Cristo e a igreja, ou Cristo e os sacramentos, ou Cristo e os seus ministros, pastores que eles gostam, devidamente ordenados, ou Cristo e o remorso deles, ou Cristo e a pseudo-bondade deles, ou então Cristo e a pseudo-sinceridade e a pseudo-caridade do ministério de ação social, coisas essas sob as quais, na prática, fazem suas almas dependerem e, de certo modo, se sentirem mais aliviadas. Estou fazendo alguma coisa pelo reino. Estou fazendo alguma coisa pelos pobres. Em nada importa que o que esteja você ensinando acerca desses conceitos religiosos errados, não importa nada do que você está falando. E nem de quem é o ensino sobre o qual você está edificando sua vida, mesmo que seja o fundador da sua igreja, sem importar se é um papa, um cardeal, um arcebispo, ou um bispo, ou um padre, ou um pastor, ou um diácono, ou um bispo, um presbiteriano, um batista, um pentecostal, um metodista, quem quer que acrescente qualquer coisa a Cristo estará ensinando erro. Ah, mas essa é a tradição da nossa igreja. Pegue o nome de todas essas igrejas e acrescente mais uns 100 nomes, porque a cada dia nascem uma centena de igrejas. Acrescente o nome da sua igreja. Eu quero dizer a você, não importa em quem você está estabelecendo o seu ensinamento e dizendo essa é a tradição com que nós nascemos. Você está ensinando errado. Você tem que ensinar a Cristo e esse crucificado. Tenha cuidado, líder, com o que está fazendo. Acautele-se para não dar aos que se dizem servos de Cristo a honra que pertence exclusivamente a Cristo, o Senhor. Cuidado para não fazer o peso da sua alma descansar sobre qualquer coisa que não seja Jesus Cristo. Exclusivamente Jesus Cristo. Diz o autor assim: deixe-me dizer uma outra coisa. Cristo é tudo para você, ouvinte. Então, para que todos aqueles que você está tendo contato, você não aborda acerca da vida eterna. Cristo é tudo? Então, que todos aqueles que queiram ser salvos apelem única e diretamente para Jesus Cristo. Há muitos que ouvem falar sobre Cristo com os ouvidos e acreditam em tudo quanto lhes é dito acerca dele. No entanto, parecem nunca ir além desse reconhecimento geral, nunca se apegam definitivamente a Cristo em prol das suas almas, antes permanecem o tempo todo em um estado de desejo e de querer, de sentir e de tensionar, mas nunca passam desse ponto. Eles percebem o que queremos dizer e reconhecem que tudo quanto dizemos é pura verdade. Tem esperança que um dia venham obter o pleno benefício de tudo. Eles esperam isso, mas no momento não extraem nada de Cristo, qualquer benefício espiritual. O mundo é que os fascina. O mundo é o tudo deles. A política é o tudo deles. O estudo é o tudo deles. O trabalho é o tudo deles. A economia é o tudo deles. O quanto eles guardam para suas futuras heranças é o tudo deles. Nesses últimos meses, vimos aqui no Brasil, abro um parêntese para dizer, praticamente todos, ou de um lado ou de outro, se via que a política era o tudo do chamado mundo cristão, mundo evangélico, católico, ortodoxo. A política era tudo, tudo quanto lhes interessava. Ah, pastor, mas nós temos que pensar no aspecto horizontal, histórico da nossa fé. Precisamos sim. Precisamos nos mobilizar, inclusive, nesse sentido, mas só depois que Jesus Cristo estiver em primeiro lugar. Aí há lugar para todas as outras coisas, para sua família, para o seu estudo, para o seu trabalho, para o seu lazer, para a política, para a economia, para ideologia, para a sua inserção nas questões sociais, depois que Cristo for o tudo. Porque depois que ele for o tudo, em primeiro lugar, talvez algumas dessas coisas se esvaziem. E se elas não se esvaziarem totalmente, pelo menos elas vão estar no lugar certo para elas. Lembrem de Jesus. Veja se Jesus tomou alguma posição político-partidária entre os cinco partidos religiosos que havia no mundo judaico da sua época. Veja se ele tomou posição a favor dos herodianos, dos essênios, dos saduceus, dos zelotes, dos fariseus. Veja se ele tomou posição em favor do Império Romano. Não, primeiro era o Pai, depois as outras coisas. Ah, irmãos, nós vemos os cristãos hoje e o mundo é o tudo deles. A política é o tudo deles. É tudo quanto lhes interessa. E todo benefício que eles acreditam que determinado candidato ou partido vai lhes conceder. Os prazeres carnais, a concupiscência, a imoralidade são o tudo deles. Preenchem tudo quanto querem. Os negócios são para toda a atividade deles, a atenção deles. Não dá nem tempo de ir à igreja, porque tem muito trabalho, tem muitos negócios. Mas Cristo não representa coisa alguma para eles. Ou representa formalmente. Um dia essa pessoa foi batizada. E ela diz com alegria: ah, eu fui batizado. De vez em quando ela aparece lá na igreja, que ela diz que é a dela. Se tiver 1.000 membros, 2.000 membros, há sempre um revezamento, um templo que caiba 500, 600, 700 pessoas, os pastores também nem percebem quem são os 200, 300 que faltaram, e assim vai prosseguindo, desde que a casa esteja lotada e esteja havendo uma grande oferta, eles nem querem saber se o cidadão ficou 2 meses, 3 meses, 1 ano, 3 anos afastado. E os irmãos também sabem que essa posição de anonimato lhes é confortável, porque se der vontade, a cada 6 meses, 1 ano, eles vão, fazem até uma oferta, uma ofertinha, não muito alta também, para não doer no bolso. Se tem um ídolo que os cristãos têm hoje é o dinheiro. Outro dia eu falei, citei um livro numa outra ministração, e eu falei do capitalismo, e eu disse cristianismo. Não, é o protestantismo. Porque eles nascem juntos, são grandes parceiros. Então você vai ver o protestantismo e o espírito capitalista, o espírito do protestantismo e o capitalismo, e as pessoas são assim. E eu disse também, repito agora, que da esquerda, a cada 9 são verdes por dentro e por fora. Cada 10, 9 são verdes por dentro e por fora. Na verdade, são burgueses que amam o dinheiro. Se estão ligados à religião, é para conseguir função pública. De vermelho, eles não têm nada. E se tiverem um pouquinho de vermelho por fora, eles por dentro são verdes, verdes, verdes. Então nem precisaríamos nos preocupar tanto com a afirmação: ah, tem gente que é verde por fora, mas é comunista por dentro. Irmão, irmã, desde a União Soviética ficou provado. Pela liderança do partido, enquanto eles tinham tudo, os grandes líderes do partido comunista tinha tudo, o povo vivia na mais absoluta miséria, ou seja, eles tinham um discurso vermelhinho, mas eles eram verdes por dentro. O pobre, engajado, até no dia de hoje. Os pobres militantes é que acreditam que essas grandes lideranças estão preocupados com eles. Ah, irmãos, acordem. Acordem dos dois lados. E não transformem o dinheiro no seu ídolo. Você quer saber se ele é um ídolo ou não? Como é que você está ofertando? Como é que você dizima? Ah, mas Jesus não falou de dízimo. Mentira! Jesus falou de dízimo também. O problema é que você não lê Bíblia. A única coisa que ele falou é que você tem que acrescentar ao dízimo uma postura, solidária. Além do dízimo, você também tem que ser solidário com os familiares, e era esse o contexto em que Jesus estava falando. E a palavra de Jesus Cristo para nós é a que mais vale, porque Cristo é tudo. Se há um ídolo hoje é o dinheiro. Dinheiro. Interesse pessoal. Atrás do dinheiro existe uma coisa chamada eu. Interesse pessoal. Como é que você está dizimando? Como é que você está ofertando para as campanhas missionárias da sua denominação. Ah, pastor, eu tenho alguma desconfiança que boa parte disso fique na burocracia. Então procure lugares sérios que você vá lá e veja, obreiros sérios que você vá lá e veja, ou se não puder ir lá, veja os frutos, procure saber, procure informação e oferte. Se isso não doer no seu bolso, porque se doer, tem um escorpião no seu bolso e você é um idólatra de mamon, idólatra do dinheiro. E outros são idólatras de ideologias, de direita, de esquerda, de centro. E outros são idólatras de imoralidade, outros são idólatras de igreja. Igreja também, se o cidadão não tem uma igreja local, a cidadã, o irmão, a irmã, ainda não tem porque está escolhendo, você já como um juiz sai condenando essa pessoa. Mesmo que ela tenha uma vida cristã de excelência, ainda não conseguiu cumprir o texto de Hebreus que recomenda. O texto de Hebreus recomenda, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, então não deixemos mesmo, vamos incentivar todos, mas não saia julgando, não. Porque ou Cristo é tudo, ou Satanás tomou o lugar dele na sua vida, ou o mundo tomou o lugar dele na sua vida, ou a sua velha natureza. Quero fazer uma última correção que fiz numa ministração também, mas eu vou acrescentar. Você que é pseudo socialista e que vê em Karl Marx uma referência, por favor, leia o Capital, leia o que Marx escreve. E talvez você vá rever os seus posicionamentos. Como ele absolutiza a realidade como um todo, encarcera a realidade humana dentro de um conceito. Eu vou repetir, ele torna absoluto a realidade humana. Há coisas interessantes que você vai aprender lendo. Há análises interessantes sobre bens materiais, capital, as relações que se estabelecem. Mas quando você vê aquele homem estabelecendo um absoluto para toda a realidade, veja, ele está estabelecendo uma nova religião. O único absoluto é Cristo, Cristo é tudo. Isso serve para aqueles que são capitalistas também. Agora, os pseudo-socialistas, eu digo pseudo porque quem é que leu Marx? E aí, no dia que eu estava mencionando isso, eu falei de Hegel, não, é Engels. Mas eu quero acrescentar, leia Kant. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática. Você sabe o que está falando? Você sabe que o Hegel está falando sobre o espírito da história? Leu Marx e Engels? Então, senão você está sendo uma massa de manobra, amigo. E está absolutizando coisas que não podem ser absolutizadas. E você também que é um idólatra do capital com seus autores, principalmente nas escolas americanas, não vou citar todos os autores agora. Mas cuidado Então faço aqui a ressalva. E mais um detalhezinho, né? Não fiz naquele dia. Marx condena, vamos dizer assim, a idolatria do capital. Mas ele foi sustentado por Engels, que era um industrial. E se você for ver a realidade biográfica, você vai perceber que nas indústrias daquela época, Engels tinha trabalhadores que trabalhavam até 16 horas por dia. Ora, fazer revolução assim, enquanto ele está pensando, né, e escrevendo, mantendo alguém o sustentando, mas esse alguém que o sustenta explora o trabalho de 16 horas desses pobres. Aí vem aquelas desculpas, né? Ah, não, mas é por uma causa revolucionária. É que nem quando há morte, né? Se mataram 1 milhão, 2 milhões na União Soviética. Numa vez só, logo depois da Revolução, aí a causa é revolucionária. Se matam num sistema capitalista por empobrecimento, aí é exploração do capitalismo. Não pode haver duas balanças. Recentemente, o nosso presidente, falando da Venezuela, da Nicarágua, ele dizia o seguinte sobre a soberania dos povos. Ora, se nós podemos falar de soberania dos povos, quando foi estabelecida uma ditadura aqui ou acolá, então, se fosse estabelecida uma ditadura aqui também, não poderias falar nada. E a ditadura que foi estabelecida pelos militares, também ninguém poderia abrir a boca. Ah, irmão, irmã, você é evangélico, você é cristão, por isso eu recomendo. Não caia nessas armadilhas de um lado, do outro. Ah, pastor, então eu vou para o centro, junto com aquele terceiro candidato que sofre de verborragia. Fala, fala. Tinha até um plano muito bom, achei que era o melhor plano de todos, porque os outros não tinham nenhum, né? Então era o melhor. Mas é verborrágico, mudou de partido 500 vezes. E a quarta candidata, embora apareça no posicionamento lá, eu acho que ela acabou até em terceiro, num bom posicionamento, não apresentou em todo o tempo um projeto que abarcasse toda a necessidade da realidade brasileira. Meu irmão, minha irmã, você é cristão, você é evangélico, acorde! Eu fecho parênteses nessa questão porque eu estava devendo para você. É Marx e Engels. Mas eu recomendo a você, leia Hegel, para entender o espírito da história e todos os outros autores, para você não ser massa de manobra, para você pregar Cristo como Salvador. E crendo nisso, e não descuidando disso, a fim de que todos sejam salvos já nessa vida, porque o reino de Deus já chegou com Jesus, e ainda plenamente na eternidade, quando a gente vai para além da história, para o período transhistórico, meta-histórico. Quando a gente vai para um período chamado de ômega, quando a gente supera a horizontalidade da história. Mas essa pessoa só vai ser salva se ela tiver um relacionamento entre a vida dela e Jesus Cristo. O pecador precisa saber, ser capaz de dizer: Cristo é meu Salvador, porquanto eu vim a Ele mediante a fé, o aceitei como meu próprio Redentor. Dizia Martinho Lutero: grande parte da religião consiste em ser um homem capaz de usar pronomes possessivos. Tirai de mim a palavra meu, e havereis tirado de mim ao próprio Deus. Não é possível, tem que ser a sua relação com Deus. Você precisa dizer: Jesus, lembra-te de mim. Olha o pronome aí. Diga-lhe que você quer ser salvo. Peça-lhe que ele lhe salve. Ainda desejo acrescentar algo. Cristo é tudo, nesse caso. Se Cristo é tudo, todo o seu povo convertido, trate com ele como quem realmente acredita nisso, que os cristãos dependem de Cristo e confiam em Cristo. Não tem nenhum outro Messias, não. De nenhuma ideologia. Isso é mentira! Não tem Messias nenhum a não ser Jesus Cristo. Que os crentes dependam de Cristo, confiem nele muito mais do que têm feito até agora. Cristo é real e efetivamente o tudo em sua vida. Evite a todo custo permitir a mistura, não misture Cristo com mais nada. É claro que o Evangelho de Cristo vai ser útil para a resolução de todas as demandas da humanidade, seja no caráter individual, seja no seu aspecto social, o reino vai alcançar tudo isso, mas diga: Cristo é real. E eu não vou misturar qualquer coisa com a pessoa de Jesus Cristo. Dependa somente de Cristo, meu irmão, meu líder, aquele que tenciona ser um hábil arqueiro, não pode ficar mirando para a flecha e sim para o alvo da nossa soberana vocação é Cristo Jesus. Eu encerro com grande alegria por ter tido nessa série um dos melhores momentos desses 3 anos e 2 meses, afirmando a você, segundo o autor já mencionado, Cristo ama o seu povo e quer que eles dependam dele, descansem nele, invoquem o nome dele e permaneçam nele. Todos precisamos aprender a esforçar-nos, a realizar mais e mais em favor de Cristo. Vivamos, pois, para Cristo. Vivamos em Cristo. Vivamos com Cristo. Assim fazendo, mostraremos a todos que percebemos plenamente que Jesus Cristo é tudo. Repito, assim fazendo, mostraremos a todos, na família, na igreja, na cidade, em toda a sociedade, assim fazendo, mostraremos a todos que percebemos plenamente que Jesus Cristo é tudo. Meu irmão, diga comigo agora em oração: Jesus Cristo é tudo, Jesus Cristo é tudo, Jesus Cristo é tudo! Assim fazendo, seremos encharcados, ele diz invadidos, eu vou mais longe, nós seremos inundados por uma profunda paz e atingiremos aquele nível de santidade bíblica. Lembram que o seminário versa sobre a santidade bíblica e hoje, trabalhando, Cristo é tudo. Então, fazendo assim, seremos inundados, invadidos, mergulhados numa profunda paz e atingiremos aquele nível de santidade bíblica sem a qual ninguém jamais chegará a ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu encerro com um grande abraço, agradecendo por você ter ouvido toda essa série. Quem ouviu só hoje, vá ao blog. Todas as ministrações estão lá, junto com uma dezena de livros bíblicos. Dezena. E mensagens para a liderança. Mas vá mesmo. Blog Logos 7.blogspot.com. Blog Logos 7.blogspot.com. Blog Logos 7.blogspot.com. Meu irmão, eu afirmo, minha irmã, eu afirmo para você uma coisa: o Cristo é tudo na vida de um cristão, de um seguidor de Jesus, de um discípulo de Jesus. O Cristo não é nada. Mas, pastor, por que isso? Por que essa polarização? Por uma causa muito simples. Deus não aceita ser o segundo lugar, nem o terceiro, nem o quarto. E não é por vaidade. O diabo pode colocar em você: ah, então Deus é vaidoso, ele só aceita ser o primeiro. Não. É que ele é o primeiro. E sendo o primeiro, ele leva todo o universo para onde o universo tem que caminhar. E sendo o primeiro, ele me salva, ele me justifica, ele me levanta dentre os mortos, me justifica, me salva, me santifica com santidade bíblica e me glorificará. Sendo o primeiro, ele derrama sobre mim santidade bíblica. Sendo o primeiro, ele, além de fazer toda essa obra salvífica, ele realiza a minha vida. Porque ele prometeu dar vida e vida em plenitude, ou vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com qualidade, com abundância, com plenitude. Só estando em primeiro ele fará isso. Porque se houver outro em primeiro, esse outro será o seu Deus. Ele realiza também o seu desejo de amar o próximo, desde a sua família, esposa, esposo, filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, parentes, os mais variados. Só Cristo pode te levar a amá-los como eles devem ser amados. Só Cristo pode te fazer amar pessoas que te fazem mal, te falam mal de você, se opõem, lutam contra você. Nós falamos disso no Pagar o Preço. Só Cristo pode fazer você perdoar. Só Cristo, sendo tudo em você, pode levá-lo a essa experiência de vida absolutamente diferente de tudo que há, que o homem pode fazer, que o ser humano pode fazer. Só Cristo pode fazer amar os inimigos, os maus. Só Cristo pode lhe fazer amar aqueles que te ferem, aqueles que te fazem mal. E eu encerro dizendo, sobre santidade bíblica: você quer a santidade bíblica, sem a qual ninguém verá o Senhor? Muito bem. Tenha Cristo como tudo, porque ou Cristo é tudo, ou ele nada é na sua vida. Que Deus te abençoe. E depois de ouvir esse seminário, você tome uma decisão. Pastor, pastora, não é vergonha nenhuma dizer: eu estou fazendo uma reflexão, eu estou meditando, eu vou rever todo o meu ministério. Missionário, missionária, Eu já tive que fazer isso várias vezes, faça você também. Eu quero Cristo sendo tudo. A partir de agora eu vou orar e vou viver para Cristo ser tudo, com todos esses princípios e mais uma infinidade de outros que você vai ver na Bíblia Sagrada e vai ouvir pregações. Faça isso, missionário. Faça isso, líder. Líder de igreja local. Diga: Cristo é tudo. Eu vou viver agora. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Cristo é tudo para mim. Irmão e irmã que está ouvindo, não seja aquele tipo de crente que é um empecilho para a obra missionária na igreja na hora de decisões importantes. Seja aquele ou aquela que vai favorecer a expansão, a manifestação. Acho que é melhor até a manifestação do reino de Deus. Se você disser: Cristo é tudo, e para mim daqui para frente, não tem negociação. Eu tenho Jesus como tudo e tudo farei para cumprir a grande comissão. Repito 3 vezes. Ou Cristo é tudo, ou ele não é nada. Ou Cristo é tudo para você, ou ele nada é. Ou Cristo é tudo, ou o que você está colocando em primeiro lugar são seus ídolos. E esses ídolos vão te levar à perdição. Por isso, declare a partir de agora, nesse seminário breve, nessa ministração de poucas 8 ministrações, 9 ministrações, diga: olha, eu encerro esse momento tendo ouvido essa palavra e afirmando: Cristo é tudo e eu tudo darei para Ele. Tudo darei, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tempo, dom, talento, ministério. Não tem idade. Se eu sou jovem, se eu sou mais velho, se eu já fiz muito, se eu fiz pouco. Não tem. Cristo é tudo para mim. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, a viver nessa perspectiva. Cristo em vós. A esperança da glória. Eu estou crucificado com Cristo Jesus. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, nós te agradecemos por mais esse seminário. Ele, poucas unidades para falar de um tema tão vasto. Mas os teus filhos foram muito fiéis e ouviram e interagiram e agradeceram. Mas agora chegou uma hora em que eu não posso fazer mais nada. Já não podia, mas agora então é que não posso mesmo nem testemunhar. Eu encerro esse testemunho agora. E eu peço que o Senhor faça uma revolução. Essa sim, a verdadeira revolução. Na vida de cada irmão e cada irmã que ouviu. De tal maneira que a santidade bíblica se traduza em cada um deles, em cada uma das irmãs, com essa afirmativa: Cristo é tudo para mim. E que essa afirmação os leve à plenitude da vida cristã, hoje e eternamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós. E nos faça viver. Cristo é tudo. para mim. Hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.